Escuta, prossiga. Senhor, tivemos um probleminha de aeronave, eu mandei que abortar o cheque de motor. Quando eu for girar de novo, eu vou chamar o senhor, tá bom? Gente. Eu tenho ciência de falar com a pista. Como que a pista 10 do Zuc está fechada devido ao desmanchamento até 07:05. 08 graus com 8 nós. 6 graus, QNH em Salvador 1012. Esse mantém a 4 mil pés, justo aí, metrô 1012, uma chegada bom, o 9063. Chegada bom, eu estou ficando 4 mil, confirmando a abre a 0705. 0705, a é, eu me garantir, né? Faz mal o trabalho da Inter, então deve ser de vida. É, se eu confirmar, não dá pra ver se não começa a alta. É 0705, mas como ainda depende de furos, então o déficit reduz realmente pra aumentar mais o tempo de furos. Valeu, o altímetro está marcando 1012 vento de 100 com 7 nós. Temperatura 27 graus. Operando, né, o solo nessa 9063 para informação após a abertura da pista, será eleita que foi pista na zero. Federal 9982, ação de identificação, arremessa para o nível 050, reduzindo a velocidade. 050, reduzindo a velocidade. Mais informação meteorológica, passou o campo. 9972, levantou para visual, com... será ainda fechado até os 15, procedimento LSX Ray com glide, o vento de 080 graus com meia dúzia de nós, temperatura 6,6, TNH 1012. Quando fosse a Juno 7, 0707. Não sei se ela está aberta ainda. É, só o número 2 para a aproximação. Estamos reduzindo. Até o 050 autorizado, na 952. Lutan 3601, um minuto para cota, prepare da El. Tá, eu aguardando. Você tem informação se a pesqueira ainda está deslocada? Negativo, é só durante o período diurno, de 8 horas local até as 5 local. Beleza, obrigado. Está pronto para cota quando possível. Só um instante de paralelo. Então, 9972, passa a espera na posição AP, descendo para o nível 050. Então, 9972, controle. 72, né, escuta, professor, tem disposição em AP, para o mais de lá. prepare a Dael. Para a Dael, mas assim, o Adriano, quer confirmar o contrário do campo ou não conseguiu fazer mais isso? Nós alterando o visual, pista 1-0, procedimento ILS aqui, 1-0-1-2, o vento 0,80 graus 5 nós, temperatura 26 graus. O controle é operando em 1 na décima 8 e a torre em 1 na última 9,5. Obrigado, bom, 1-0, a número 2 para a cópia constante. Tá 3601 no copia? Afirmativo, por aqui. Autorizado São Paulo Congonhas, nível 360, decolando da 1-0, curva direita, no perfil da Adael, Leda, Mótima. Recebe até o Tesouro 1-0, segue até por base, após o Tesouro 1-6, Belo Horizonte, segue com 4. O transponder 5466 e o controle em 1-9,80. Autorizado Congonhas, nível 360, decola da 1-0, curva direita, Dael, Leda, Mótima. Inicialmente o Tesouro 1-0, até por base, após o Tesouro 1-6, BH. O transponder 5466 e o controle 19-8, dan 3601. Dan 3601, procedimento correto, chama pronto para o inspecionamento, portão 2. Samará. Autorizado com o 9-0. Sony, Salvador, Mochila, 3-8-9-6, 1-0-1-0-1-0-1-0. Sony, identificação, autorizado a chegada Mari, deixa para o nível 050, Salvador opera visual com a pista 1-0, procedimento ILS X-Ray operando full, QNH 1-0-1-2, vento 0,80 graus com meia dúzia de nós, temperatura 23. Correção 2,6. Para 9972, autorizado ao final do ILS, oferece para no estado, feito para 2.000 pés na Pro de Duna. Duna, livre de desvio com 3816, número 3 na aproximação. Estou com meia livre de desvio, a número 3. A velocidade indicada até 3,8 no momento. Autorizador, gol 9063. Gol 9063, completa final, chame a torre, Salvador, 118, décima 95. Por 95, hein? Motor gol 9063. 9063, está em contato visual, check trem. Tem nível zona 1-0. Altímetro marca 1012 e o vento 0,80 graus com 5 nós. Esse é o pouso 9063, baixo gravou. 67, copia? 94967. Derivado Guarulhos, nível de voo 360. Decola da 1-0, curva direita no perfil da Gael, Lida, pós-Lida, voa Montima. Onde intercepta o defesa do 1-0, segue a central bateia, posto conforme. O transponder é o 5507, o controle em 1 no 9.80. Autoridade 360, na presa do 1-0. Manda 1-0, curva direita, Gael, Lida, direto Montima, 5507, transponder 198, controle voo 9067, está no TEC. 5507, transponder. 07, voo 9067. Correto, sétimo som, estacionamento, voo 9067. Vai aguardar. Alô, bom dia, Janeiro 6251, ciência condições, cópia 360, Guarulhos. É, 6251, bom dia, vai 5 minutos da cota, prepara a saída dela. Lutan 3601, puxa bem estacionamento no portão 2. Salvador, Lutan 3601. 3601 no 02, autorizado, Lutan. Autorizado, Lutan 3601. O azul 1-0 mudou e está autorizado ao final do ILS, informe no localizador. Do Guarulhos, nível de voo 360, via Pedro 1-0 até Taubaté, decola da 1-0, curva à direita, no perfil da El Lida, ótima. Aciona 5590 no transponder, o controle em 1 no 9.80, com GNR 6251. 360 Guarulhos autorizado, decolada 10, via Pedro 1-0, primeira curva direita da El Lida Mótica. 5510 198. 6251 correto, consigo portão 54. No 5. Portão 5 chama. Agora. Salvador 9972, muito bom dia. Estabilizado, visão com a pista. Bom dia, Siberal 9972, informa altímetro marca 1280 graus com 6219. Tem livre pouso na 1-0. Livre pouso 1-0, 9972. Certo, passo principal, obrigado. Alfa Juliet, portão 10, 9063. Juliet, portão 10, 9063. aviso ao que é que está passando. Ao que é que está passando, siga. Ok, senhor, está pronto para giro de motores novamente? O senhor mantém a autorização? Podendo com a equipe de solo e a porta ao término, ao que é que está passando. Porta ao término, ao que é que está passando. Dois. Como copia o controle? 4.010, chegada a bom, fio aviso no 012. 4.012, chegada a bom, fio. Sina 6, cheque treino para o Sol Zona 10, o JPK. Zero Polo, Sistema Zero, até 38 não é. 360, decorou aos 27, controle 119, decimal 8. 98, bom dia, até logo. Controle 119, do final 8. 19, obrigado, bom dia, voo 9067. Oi, Salvador, muito bom dia, voo 9067, decola na sua escuta, Ariel. 967. Voo 9067, bom dia, contato radar, voo para o nível 360, autorizado por Adileta. Direto Leda, Gol 9067, até o 360. Autorizado a final do procedimento, desço para 2 mil pés, o ajuste 1012, informe no localizador. Hotel 13325. Gol 9067? Afirmo, gol 9067. Confirmar, só pegou a alternada, 3365. Primária 1251, via secundária 1336, quais são? 13325. Ok, 21-3325, obrigado, bom dia. Ajuste no 0135. 13-1895, 1395, 1395. Proton 3597. 3 Salvador, 118 195, tomou posse, são 3597. Obrigado, Santa Capota, 3597. Tá, autorização para o reboque aqui da posição 13 da remoto para a posição 62 do patrono. Autorizado, eu faço o tempo. Obrigado, gente. Operando visual, faz o chino 013, temperatura 25, vento 310 graus, 3 nós, pista 10, a hora 0744, bem aprovado para Guarulhos o 360, aguarde só um instante para 4, o 9031. Ok, só pode confirmar se o 0 está operando por inteiro, para falar? Até as 8 local está operando toda a estação. Está baixado, checado, livre de pouso na 10, 2, 13, está 3, 5, 9, 7. Muito bom dia, Avianca, Alfa Vitor Uniforme. Alfa Vitor Uniforme, prossiga. Alfa Vitor Uniforme, solicito autorização de reboque do pátio 3 para a posição de número 5, pátio 1. Inicia e chama para ingressar no pátio principal, Alfa Vitor Uniforme. Que sim, chamar para ingresso. A posição no pátio número 5? Posição número 5, isso. Autorizado 360, via Pedro 190 até Taubaté, decola da 190 curva direita, aperfeita da El Leda, Monte. Aciona 5524 no transponder e controle 1 no 9.80. Pedro 190 para Taubaté, da El Leda saída, 10, decola com curva direita, aperfeita transponder 9.80 controle. Vamos colar aqui para nós, beleza? Pela 250, decolou 49, controle 119, destino 8. 19, até uma hora, até uma. Juliette, o Santos, 5 no 7. Passou 1.100. Oxana 6251, contato no campo, para o nível 360, autorizado o Leda. Autorizado por Leda, 1.100. Posição 5? Afirmo. Obrigado, 4 a 10. Sim, 4 a 10.